Ficheiro 7, página 64. A chuva chegou sem aviso, como o jato gelado de uma mangueira. Nesse preciso instante, Lisbeth virou na direção da cabana de George e viu a luz do candeeiro de querosene a dançar na janela. Ficou instantaneamente encharcada e mal conseguia ver 2 metros à frente do nariz. Bateu à porta com os punhos cerrados. George abriu-a, com uma expressão de espanto. Que estás aqui a fazer? Gritou ele, para se fazer ouvir acima do uivo do vento. Anda, tens de vir para o hotel. Eles têm uma cave. O rapaz parecia em choque. O vento fechou a porta com estrondo e George demorou vários segundos a conseguir abri-la novamente. Lisbeth agarrou-o pela t-shirt e puxou-o para fora. Limpou-lhe a água da cara e então pegou-lhe na mão e começou a correr. Ele correu ao lado dela. Foram pela praia, o que significava menos cerca de 100 metros do que pela estrada. Quando chegaram a meio caminho, Lisbeth apercebeu-se de que talvez tivesse sido um erro. Na praia não tinham qualquer espécie de proteção. O vento e a chuva açoitavam-nos tão furiosamente que tiveram de parar várias vezes. O ar estava cheio de areia e de ramos. O barulho era horrível. Ao cabo do que lhe pareceu uma eternidade, avistou finalmente as paredes do hotel e apressou o passo. No preciso instante em que ia transpor a entrada e alcançar a segurança, olhou por cima do ombro para a praia e deteve-se bruscamente. Acabava de ver, através da cortina de chuva, duas figuras a 50 metros de distância. George puxou-a pelo braço para a arrastar para dentro. Ela largou-lhe a mão e apoiou-se ao muro, a tentar distinguir o que se passava junto à linha de água. Durante 1 ou 2 segundos, a chuva ocultou-lhe as duas figuras. Mas então um relâmpago incendiou o céu de uma ponta à outra. Já sabia que eram Richard e Geraldine Forbes. Estavam mais ou menos no mesmo sítio onde vira Forbes andar de um lado para o outro na noite anterior. Quando o relâmpago seguinte iluminou a cena, Forbes parecia estar a arrastar a mulher que se debatia. As peças do quebra-cabeças encaixaram-se umas nas outras. A dependência económica, as acusações de irregularidades financeiras em Austin, as deambulações sem objetivo e as horas passadas no Turtleback. Estava a planear matá-la. 40 milhões de dólares em cima da mesa. A tempestade é o álibi. Esta é a oportunidade perfeita. Voltou-se e empurrou George para o outro lado da entrada. Olhou em redor e encontrou a desconjuntada cadeira de madeira onde o guarda da noite costumava sentar-se e que não fora levada para dentro. Bateu com ela contra o muro até a desmanchar e pegou numa das pernas. George gritou horrorizado ao vê-la correr para a praia. Rajadas furiosas quase a atiravam ao chão, mas ela cerrava os dentes e continuava a avançar, passo a passo, enfrentando a tempestade. Tinha quase chegado junto do casal quando um novo relâmpago lhe mostrou Geraldine Forbes, caída de joelhos à beira da água. O marido estava de pé, junto dela, o braço erguido, pronto, para bater com o que parecia ser uma barra de ferro. Lisbeth viu o braço descer num arco, em direção à cabeça da mulher. Geraldine deixou de lutar. Forbes nem sequer a viu chegar. Sentiu uma dor lancinante quando a perna da cadeira o atingiu na base da nuca e caiu de bruços na areia. Lisbeth inclinou-se e agarrou um braço de Geraldine. Enquanto o vento continuava a fustigá-las, virou o corpo de cara para cima. No mesmo instante, ficou com as mãos cobertas de sangue. Geraldine Forbes tinha um ferimento na cabeça. Era pesada como chumbo e Lisbeth olhou desesperadamente em redor, perguntando a si mesma como ia conseguir arrastá-la até ao muro do hotel. Então, George apareceu a seu lado. Gritou qualquer coisa que Lisbeth não conseguiu perceber no meio do rugido da tempestade. Olhou para Forbes. Estava de costas para ela, mas tinha-se posto de gatas. Pegou no braço esquerdo de Geraldine, passou-o por cima dos ombros e fez sinal a George para que fizesse o mesmo com o outro braço. Entre os dois, começaram a arrastar penosamente o corpo pela areia. A meio caminho do hotel, Lisbeth estava completamente exausta, como se toda a força se lhe tivesse esvaído do corpo. O coração saltou-lhe no peito quando sentiu uma mão agarrar-lhe o ombro. Largou Geraldine, rodou sobre si mesma. Disparou a perna para a frente e atingiu Forbes nos testículos. Ele cambaleou e caiu de joelhos. Lisbeth pontapeou-o na cara. Viu a expressão horrorizada de George. Deu-lhe meio segundo de atenção antes de voltar a pegar no braço de Geraldine e começar a arrastá-la. Passados alguns segundos, voltou a ver o hotel. Forbes avançava aos tropeções, 10 passos atrás deles, mas cambaleava como um bêbado, sacudido pelas rajadas de vento. Um novo relâmpago rasgou a escuridão e Lisbeth abriu muito os olhos, paralisada pelo terror. 100 metros atrás de Forbes, no mar, viu o dedo de Deus. Uma imagem gélida na súbita explosão de luz. Um pilar negro como carvão que subia para o céu e desaparecia nas nuvens. Matilda. Não pode ser. Um furacão, sim. Um tornado? Impossível. Granada não é uma zona de tornados. Um mega tornado numa região onde não é suposto haver tornados. Os tornados não se formam sobre a água. Isto está cientificamente errado. Isto é algo único. Veio para me levar. Também George vira o tornado. Gritaram um ao outro, apressando-se mutuamente, incapazes de ouvir o que o outro dizia. 20 metros para o muro. 10. Lisbeth tropeçou e caiu de joelhos. 5. Na entrada, olhou uma última vez por cima do ombro. Teve um vislumbre de Forbes no preciso instante em que era puxado para o mar, como se uma grande mão invisível o tivesse apanhado. Continuando a arrastar o corpo inanimado de Geraldine, atravessaram aos tombos o pátio das traseiras. Lisbeth ouvia, acima do rugido da tempestade, o estilhaçar dos vidros das janelas e o uivo agudo das chapas metálicas retorcidas. Uma tábua passou a voar a poucos centímetros da cara dela. No instante seguinte, sentiu uma dor quando qualquer coisa sólida lhe bateu nas costas. A violência do vento diminuiu quando entraram no vestíbulo. Lisbeth obrigou George a deter-se e agarrou-lhe o colarinho da camisa. Puxou a cabeça dele para si e gritou-lhe ao ouvido. Encontrámo-la na praia. Não vimos o marido. Compreendeste? Ele assentiu. Arrastaram Geraldine Forbes até ao fundo das escadas da cave. E Lisbeth deu um pontapé na porta. McBain abriu-a e ficou a olhar para eles. Então puxou-os para dentro e voltou a fechar a porta. No mesmo instante, o barulho da tempestade transformou-se de um rugido ensurdecedor numa espécie de rumorejar abafado, como o ribombar de um trovão distante. Lisbeth respirou fundo. Ella Carmichael encheu uma caneca de café quente. Lisbeth sentia-se tão exausta que mal conseguia levantar o braço para lhe pegar. Estava sentada no chão, sem forças, encostada à parede. Alguém os embrulhara em mantas, a ela e a George. Estava encharcada até aos ossos e a sangrar abundantemente de um golpe abaixo do joelho. Tinha um rasgão com 10 centímetros de comprimento na perna dos jeans e não se lembrava de aquilo ter acontecido. Ficou a ver, meio aturdida, McBain e 2 hóspedes do hotel enrolarem ligaduras à volta da cabeça de Geraldine Forbes. Apanhava uma palavra aqui e ali e compreendeu que alguém do grupo era médico. Reparou que a cave estava apinhada. Além dos hóspedes do hotel, muita gente de fora tinha ido refugiar-se ali. Um pouco mais tarde, McBain aproximou-se e acocorou-se junto dela. Não morre desta. Lisbeth não disse nada. O que aconteceu? Encontrámo-la caída na praia. Faltavam-me 3 pessoas quando contei os hóspedes aqui na cave. A menina e o casal Forbes. A ela disse-me que tinha saído a correr como uma louca quando a tempestade nos atingiu. Fui buscar o meu amigo George. Lisbeth fez um gesto com o queixo na direção do rapaz. Vive do outro lado da estrada, numa barraca que a estas horas já deve ter ido pelos ares. Foi muito corajoso, mas terrivelmente estúpido, comentou McBain, olhando para George. Algum de vocês viu o marido? Não, respondeu Lisbeth, com uma expressão neutra. George olhou para ela e abanou a cabeça. Ela estava a olhar fixamente para ela, com a cabeça de lado. Lisbeth devolveu-lhe o olhar, impassível. Geraldine Forbes recuperou os sentidos por volta das 3 da manhã. Por essa altura, Lisbeth tinha adormecido, com a cabeça apoiada no ombro de George. Por uma qualquer espécie de milagre, Granada sobreviveu àquela noite. McBain deixou os hóspedes saírem da cave, quando a manhã rompeu. A tempestade tinha-se dissipado e fora substituída pela chuvada mais torrencial que Lisbeth alguma vez vira. O Keys Hotel ficara a precisar de reparações a sério. A devastação ao longo de toda a costa fora considerável. O lado do bar de ela, voltado para a piscina, tinha pura e simplesmente desaparecido. E uma das varandas caíra. Não havia uma única janela intacta e o telhado de uma secção que se projetava do corpo do edifício estava dobrado em dois. O vestíbulo era um caos de detritos. Mas, no todo, o hotel continuava de pé. Lisbeth levou George consigo e foi a cambalear até ao quarto. Pendurou uma manta a tapar o buraco da janela que o vento arrancara, para impedir a chuva de entrar. O olhar de George encontrou o dela. Haverá menos explicações a dar se não tivermos visto o marido dela, disse, antes que ele pudesse fazer qualquer pergunta. George assentiu. Lisbeth despiu-se, atirou as roupas para o chão e deitou-se, batendo com a mão na cama a seu lado. Ele voltou a assentir, despiu-se também e deitou-se junto dela. Adormeceram os dois quase imediatamente. Quando Lisbeth acordou, era meio-dia e o sol brilhava por entre as nuvens. Doía-lhe o corpo todo e tinha o joelho tão inchado que mal conseguia dobrar a perna. Deslizou para fora da cama e enfiou-se debaixo do duche. O lagarto verde estava de volta ao seu lugar na parede. Lisbeth vestiu uns calções e um top e saiu do quarto sem acordar George. Ela continuava a pé. Estava com o ar de quem tinha levado com um camião em cima, mas tinha o bar do vestíbulo a funcionar. Lisbeth pediu café e uma sanduíche. Viu pela janela escaqueirada ao lado da porta um carro-patrulha estacionado no pátio. Quando ela lhe levou o café, McBain saiu do seu escritório junto à recepção, seguido por um polícia uniformizado. Ao vê-la, disse qualquer coisa ao polícia e aproximaram-se os dois da mesa dela. Este é o agente Ferguson, que gostaria de fazer-lhe algumas perguntas. Lisbeth cumprimentou delicadamente o polícia. Também o agente Ferguson tivera, obviamente, uma longa noite. Tirou do bolso um bloco de notas e uma caneta e anotou o nome dela. Miss Salander, dizem-me que a menina e um amigo seu encontraram Mrs. Richard Forbes durante o furacão ontem à noite. Lisbeth assentiu com a cabeça. Onde foi que a encontraram? Na praia, logo junto à entrada. Quase tropeçámos nela. Ferguson anotou também aquilo. Mrs. Forbes disse alguma coisa? Lisbeth abanou a cabeça. Estava inconsciente? Lisbeth assentiu vigorosamente. Tinha um ferimento grave na cabeça. Lisbeth voltou a assentir. Não sabe como foi causado esse ferimento? Lisbeth abanou a cabeça. Ferguson resmungou qualquer coisa por entre dentes, irritado com o laconismo das respostas. Havia montes de coisas a voar pelos ares, disse ela, no tom de quem quer ajudar. Eu quase apanhei com uma tábua na cabeça. Feriu-se na perna? Ferguson estava a apontar para a ligadura. O que aconteceu? Só reparei quando já estava na cave. Estava com um jovem, George Bland. Onde é que ele vive? Numa cabana, atrás do Coconut, na estrada para o aeroporto. Se é que a cabana ainda está de pé, quer dizer. Lisbeth não acrescentou que George Bland se encontrava naquele momento a dormir na sua cama dois pisos mais acima. Algum dos dois viu o marido, Richard Forbes? Lisbeth abanou a cabeça. Não tendo aparentemente do momento outras perguntas que quisesse fazer, o agente Ferguson fechou o bloco de notas. Obrigado, Miss Solander. Vou ter de redigir um relatório sobre a morte. Ela morreu? Mrs. Forbes? Não. Está no hospital, em St. George's. Aparentemente deve-lhe a si e ao seu amigo o facto de estar viva. Mas o marido morreu. O corpo foi encontrado no parque de estacionamento do aeroporto há 2 horas. 600 metros para o sul. Estava bastante maltratado, acrescentou Ferguson. Que pena, disse Lisbeth, sem grandes sinais de surpresa. Quando McBain e Ferguson se retiraram, ela foi sentar-se à mesa de Lisbeth, sobre a qual pousou 2 shots de rum. Lisbeth lançou-lhe um olhar interrogativo. Depois de uma noite como a passada, precisa de qualquer coisa para retemperar as forças. Por conta da casa. O pequeno almoço é por conta da casa. As duas mulheres olharam-se. Então, ergueram os copos e beberam. A tempestade tropical Matilda seria, ao longo das semanas seguintes, objeto de muito estudo e discussão em estações meteorológicas das Caraíbas e dos Estados Unidos. Tornados com aquela intensidade, eram um fenómeno praticamente desconhecido na região. Considerava-se até teoricamente impossível que se formassem sobre o mar. Pouco a pouco, os especialistas chegaram à conclusão de que um conjunto de frentes meteorológicas particularmente invulgares se combinara para formar um pseudo-tornado, algo que não era verdadeiramente um tornado, apenas parecido. Outra facção propunha teorias que implicavam o efeito de estufa e um desequilíbrio ecológico. Lisbeth não estava interessada em discussões teóricas. Sabia o que tinha visto. E decidiu que, de futuro, tentaria evitar qualquer contacto pessoal com possíveis parentes de Matilda. A tempestade causara numerosos feridos, mas felizmente apenas um morto. Nunca ninguém saberia o que tinha levado Richard Forbes a sair do hotel no meio de um furacão, a não ser talvez a pura ignorância que parecia ser comum a todos os turistas americanos. Geraldine Forbes não estava em condições de oferecer qualquer explicação. Sofrera um traumatismo grave e as suas recordações dos acontecimentos da noite eram fragmentárias e incoerentes. Além disso, estava inconsolável por ter ficado viúva.